Olá. Nós sabemos que os povos em geral, vamos dizer, né, eles precisam de algum motivo para se orgulhar. Você já reparou nisso? Olhando para os povos que existem ou que já existiram no mundo, nós podemos ver que sempre tem alguma coisa para se orgulhar ali e parece ter uma busca. E disso, isso é uma necessidade, e logo que se acha alguma coisa que simbolize esse orgulho nacional, o orgulho de um povo, de uma raça, de um lugar, logo logo isso vira uma bandeira. Alguns se orgulham do seu poder militar, dos seus feitos históricos do passado. Alguns mais no presente, algumas nações que surgiram nos últimos séculos como potências e que se tornaram potências se orgulham do seu crescimento da tecnologia, por exemplo, desenvolvimento tecnológico. Outros se orgulham da sua cultura, do seu patrimônio histórico, ou da sua filosofia, dos seus pensadores. Enfim, a lista é quase interminável. Tem muita coisa que a gente poderia mencionar. Algumas até a gente poderia dizer que até certo ponto positivas. Coisas até boas, contribuições que foram dadas à humanidade. A questão é o que isso promove no coração das pessoas. Até que ponto esse orgulho as afasta de Deus? Até que ponto o orgulho baseado em coisas como uma nação, aquilo que a nação possui, coisas desse tipo, até que ponto isso contamina, afeta as pessoas? E sabemos que frequentemente existe essa afetação. Mas aí nós precisamos fazer outra pergunta: como é que Deus lida com isso? Como é que Deus vê isso? Bem, nós estamos aqui na profecia de Isaías, vendo mais particularmente o caso de Moabe, uma vez que Isaías começou uma lista nestes capítulos que nós estamos agora, é uma lista de nações que sofreriam punições da parte de Deus. Deus mostra a sua punição a Israel, a Judá, lembrando que eram ali naquele tempo nações distintas, é claro, uma anomalia, né? Mas era essa a realidade. Mas ao mesmo tempo a restauração, ele vai apontando sempre para a restauração de Israel no futuro. E depois ele começa a mostrar, Deus começa a mostrar que até mesmo as nações que ele iria usar como instrumento contra Israel e Judá, em situações, em contextos diferentes, seriam punidas, e outras nações também seriam punidas. Nós vimos que chamamos aqui de primos moabitas, né? Os vizinhos ali de Judá, pessoas que tinham ali uma ligação, até mesmo na questão da dinastia, dos reis descendentes de Davi, uma vez que Davi tinha como parte da sua ascendência, né, uma moabita. Bom, enfim, nós já vimos tudo isso, vimos que eles sofreriam grande assolação por parte dos assírios. Isso foi anunciado ali pelo profeta, o que iria causar grande desespero no povo. Por último, nós vimos também que Judá era um abrigo seguro naquele contexto, naquela situação. Jerusalém estava de pé e iria permanecer de pé, pelo menos diante dos assírios. Mas isso apontava, e não pode perder de vista isso, apontava para duas coisas: o juízo que virá lá no futuro, mas também o livramento que vem através de Jesus Cristo, e o livramento que será concluído no futuro. Ele será finalmente revelado e será pleno, né? Na conclusão, da história. E a base de tudo isso, o amor leal de Deus, como nós vimos, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus. Aliás, a justiça de Deus continua na pauta. E a profecia é concluída, a profecia sobre Moabe é concluída. Então, finalizando o capítulo 16, nós vimos o capítulo 15, vimos o início do capítulo 16, 16, e agora concluindo o capítulo 16, que vai mostrar, então, na conclusão dessa profecia, como o orgulho dos moabitas, o orgulho como povo, os levaria à ruína. Muito bem, isso está lá então em Isaías 16, e nós vamos ver os versículos de 6 até o 14. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio. Mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas. Todos choram por Moabe. Cada um lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Hareseth. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras antes que antes chegavam até Jazar, e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Esbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso, as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe, o íntimo do meu ser estremece por Quir-Heres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos e nem um dia a mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Muito bem, nós temos aqui o orgulho de Moabe sendo apresentado. E como um emblema, um símbolo desse orgulho de Moabe, são apresentados aqui, são mostrados aqui os vinhedos de Moabe, em todo o seu esplendor. Moabe era conhecida pelos seus vinhedos. Claro, toda aquela região era uma região onde se cultivavam uvas, porém Moabe, talvez até por conta do seu solo, da topografia, e outros fatores, era famada ali, por conta dos seus vinhedos. Um símbolo, portanto, da prosperidade de Moabe. Moabe prosperava por conta dos seus vinhedos, não só por conta dos vinhedos, mas os vinhedos aparecem como um símbolo. A própria própria videira, a própria uva, aparece frequentemente nas escrituras nesse sentido de algo estando em plena produção, é algo que traz uma série de benefícios e se tornou assim esse símbolo. Por isso eles produziam, inclusive, certas iguarias. Iguarias que se derivavam das uvas, como por exemplo o bolo de passas. Eu fico imaginando aqui como seria esse bolo de passas. É claro, você sabe que sempre há muita especulação, mas as escrituras não são um livro do tipo, sei lá, alguma coisa parecida com Ana Maria Braga, esses programas de receita, né, onde você abre lá uma outra página, vai num índice lá e você vai encontrar um adendo ali com a receita. Ou aquilo apontaria, de repente, para algum documento. Talvez alguma coisa parecida com panetone, talvez, não sei. Afinal, panetone vai ali a uva passa. E é bom, né? Claro que tem todo um aperfeiçoamento ali de gerações, mas algo próximo, algo nesse sentido, né? De misturar as passas ali na farinha. E claro, eles tinham isso em quantidade. Então eles produziam não apenas a uva, mas eles tinham essa técnica de produzir a uva passa e com isso fazerem bolos deliciosos, que eram afamados, que eram reconhecidos. Então, aquilo é citado até o lugar, que era o centro ali conhecido por essa produção, a produção desses bolos apreciados. O texto aqui está dizendo que então isso era uma coisa que orgulhava os moabitas. Afinal, como o texto diz, eles tinham vinhedos que se prolongavam aqui. Se você for olhar, você vê que vai de uma cidade a outra, se estende pelo mar. Existe aqui um certo exagero na maneira como o texto é colocado, né? A gente não pode se apegar muito aqui às medidas. Ah, então tinha tantos quilômetros cada vinhedo, e outro vinhedo tinha sei lá quanto. Não é porque as ramas eram colocadas de um jeito ou de outro. De qualquer forma, sem a gente entrar muito nessas especulações, o que o texto é claro em dizer é que havia uma grande extensão de vinhedos e uma extensão produtiva. Não é só que estava cheio de vinhedo, e esses vinhedos ocupavam ali, mas não era grande coisa, ou não tinha uma boa uva, não. A produção era grande, a produção era boa, ocupava uma grande parte do território e a fartura da colheita era celebrada com festas. Aqui fala de gente pisando os lagares, de gente gritando de alegria, olhando para toda aquela colheita, enchendo ali cestos e tudo mais com aquelas uvas e celebrando, porque tudo isso é vigor, tudo isso é prosperidade, tudo isso é alegria, enfim, uma nação festiva, uma nação, inclusive, que o vinhedo aqui no texto acaba se tornando uma espécie de metáfora também para mostrar a extensão da influência de Moabe. Moabe, apesar de não ser uma nação tão grande, né? Aqui fala de uma população, ele era populoso, né? Mas não era, não tava, não figurava assim entre as potências. Tinha uma certa influência regional e isso pode ter meio que iludido a mente deles, no sentido de eles acharem que eles poderiam ser independentes até. A história nos mostra, né, nas próprias escrituras, que Moabe havia sido sujeito ali por por Judá, depois acabou se desligando, acabou declarando ali a sua independência. Tudo isso pode estar relacionado com o que o texto está dizendo aqui. Essa ideia de que eles tinham autonomia, de que eles podiam ser uma nação não só autônoma, mas uma nação que, inclusive, tinha uma certa influência regional por conta dessa prosperidade, dessa fartura. E isso era o orgulho de Moabe, a confiança na sua influência. E isso os levava à idolatria. O texto fala de novo aqui dessa busca nos lugares altos. Já falamos várias vezes sobre isso, né? Esses lugares que eram buscados ali pelos povos antigos para cultuar os seus deuses, para buscar o favor dos seus deuses. E veja toda essa situação mostra uma constante que a gente vê nas escrituras, ou seja, esse andar de mãos dadas do orgulho por uma certa condição, orgulho por causa da riqueza, por conta da inteligência, por conta de algum recurso que se tem, aliado com o orgulho da idolatria. Por que orgulho da idolatria? É porque buscar aqueles deuses significava manter-se rebelde ao Deus vivo, que inclusive a gente viu no texto anterior que eles poderiam buscá-lo, poderiam ir até Jerusalém, buscar abrigo lá. Acredito que alguns o fizeram. Mas a nação como um todo não, a nação como um todo se manteve na sua rebeldia, na sua rebelião, nessa condição, de preferir recorrer a deuses que, afinal de contas, são mudos, são inertes, eles não têm opinião, eles não têm vida, eles não têm nada. Procurar o Deus vivo requer quebrantamento, requer reconhecer que o Deus dos israelitas, o Deus de Judá, era o Deus verdadeiro, e isso eles não estavam dispostos a fazer. Judá, por outro lado, ao observar essas coisas, ao ver essas profecias, ao escutar essa profecia, eles podiam aprender mais uma vez quão vazio é o orgulho das nações que há no mundo. As nações estavam ali perto deles, Moabe tão pertinho, Moabe tão próximo em muitos sentidos, e que por conta dessa proximidade, quantas vezes influenciou os israelitas, né? E quantas vezes eles podiam pensar: ó, que coisa boa essa prosperidade, olha como eles estão alegres. Olha como eles estão felizes. Mas a ideia aqui é que Judá olhar para as coisas que Deus está anunciando por meio do profeta. Isso era um alerta para eles se manterem longe dessas coisas, longe desse tipo de pensamento, longe desses conceitos que essas nações tanto cultivavam. Mas juntamente com o orgulho de Moabe, existe aqui o outro lado da questão, é a justiça de Deus. Como eu disse, ela continua na pauta. A justiça de Deus está presente. A justiça de Deus é inabalável. Então ela se mantém e ela se manifesta em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Vamos lembrar que aqui é um período histórico muito peculiar, muito especial, em que Deus, ele ao mesmo tempo em que ele está punindo, aqui está prevendo, né, a punição de Israel, punição de Judá, os cativeiros e tudo mais, tem todo um concerto ali, todo um arranjo de nações que Deus também vai tratar e vai lidar com cada um deles. A sua justiça prevalecerá. E isso precisa ficar claro. E quando as coisas acontecessem, os povos deveriam olhar para tudo isso e perceber e reconhecer essa justiça de Deus. É claro que os povos, na sua maioria, né, no seu geral, vamos dizer, não reconhecerem isso. Nem mesmo os israelitas, em grande parte deles, né, sempre lutaram, sempre tiveram essa dificuldade. O fato é que Deus usou instrumentos humanos, isso a gente já viu várias vezes aqui, na profecia de Isaías. Nós já sabemos que são os assírios, sabemos que são eles que vêm contra os moabitas, eles vêm do norte, essa menção do norte está presente ali. Todo o contexto histórico aponta para essa invasão dos assírios. Alguns acreditam que é Senaqueribe, outros acreditam que é Sargão. Tem uma certa discussão sobre qual rei foi o que comandou tudo isso. O texto não fala aqui qual foi o rei, nós apenas sabemos que foram eles, mas muito importante, o texto mostra que é a mão de Deus que está agindo aqui. Isso é muito importante a gente não esquecer, a gente não perder de vista, a gente não esquecer isso. O texto mostra aqui no versículo 10: foram-se a alegria e a exultação dos pomares, ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Portanto, Deus, em nenhum momento deixa de ressaltar o fato, a verdade, de que é Ele que está por trás de tudo o que viria a acontecer. É Ele que está por trás de tudo isso. Eu fiz isso. Eu fiz cessar a alegria. E aí vem o outro lado da metáfora desse grande vinhedo que simboliza Moabe, né, nesse contexto, nessa circunstância, porque o texto diz que essas uvas seriam pisoteadas. Claro, eles pisotearam também, os vinhedos foram destruídos, porque havia essa intenção de destruir, de arrasar, mas muito mais do que a questão de destruir um vinhedo, é destruir essa influência, destruir essa alegria, acabar com a alegria dos moabitas. Eles perderiam totalmente a sua autonomia, perderiam a sua razão de ser, a sua instituição como país, como nação. Tiveram que se abrigar no, nos vizinhos, o que não resolveu a situação, não iria resolver a situação, até porque esses vizinhos também seriam atacados. Então, vemos aqui esse pisotear, mais uma vez, né, ele serve aqui na demonstração de uma influência que é aniquilada, é totalmente anulada. A justiça de Deus usou esses instrumentos humanos, mas a justiça de Deus, ela seria aplicada apesar da tristeza que causava a Deus. É comovente nós percebermos que Deus aqui ele mostra a sua tristeza. Ele diz que as suas lágrimas encheriam as cidades. Sempre lembrando aqui da linguagem que vai para o lado poético, para o lado aqui ilustrativo, né, de alguém que está chorando muito, de alguém que está muito triste. Deus está profundamente triste com a situação de Moabe. Ele mostra que aquilo não o agrada, ele não tem nenhum prazer naquilo. É uma dor verdadeira aquilo que Deus está expressando. Por outro lado, ele não vai deixar de cumprir por conta disso. Deus não é alguém que se que se confunde nas suas emoções. Deus tem emoções perfeitas, Deus tem emoções equilibradas, as suas emoções são reais. Ele se entristece, ele se ira, porém, qualquer emoção da parte de Deus, ela é perfeita, ela é santa. Existe retidão, no caráter de Deus, e ele tem que cumprir aquilo que precisa ser cumprido, aquilo que é justo que seja cumprido. E os seus sentimentos não se embaralham como os sentimentos de todo e qualquer ser humano. Os seres humanos muitas vezes tentam fugir dos seus sentimentos, tentam anular os sentimentos para poder resolver certa situação. Ah, eu não posso me envolver emocionalmente. Por quê? Porque os sentimentos nos atrapalham, porque eles se embaralham mesmo. Mas com Deus não é assim. As emoções de Deus estão em tamanha harmonia que ele sente por esses moabitas, mas ele vai até o fim na execução do seu juízo, e ele o faz de forma absolutamente implacável. Isso que é interessante, né? Nós entendermos isso para nós humanos sempre dá uma margem de dificuldade, porque nós estamos muito longe do que é Deus em sua perfeição. Mas esse é o fato, esse é o Deus das Escrituras, um Deus que lamenta por aquilo que ele está levando contra os moabitas. Ele chora, ele se entristece, mas ele executa até o último ato, e executa com firmeza, sem vacilar um só momento. E ele avisa, ele agora traz uma nova informação, o texto diz. Ele agora acrescenta o fato de que tem um tempo demarcado, esse tempo é breve. São 3 anos. Ele usa aqui a figura do jornaleiro. Jornaleiro aqui não é que vendia jornal, hein? As pessoas, inadvertidamente, quando leem a Bíblia, assim se deparam com termos e confundem, né? Não estão acostumados com os contextos das palavras. Jornaleiro aqui é aquele que cumpriu uma jornada de trabalho. É uma espécie de, poderíamos chamar de um diarista. Ele cumpre um contrato de trabalho fixado por determinado período. O que o texto está dizendo é que, assim como essas pessoas que são contratadas não vão deixar passar um dia sequer, porque não vai trabalhar de graça, né? Ele vai trabalhar exatamente aquele tempo para o qual ele foi contratado. Assim é o tempo que Deus havia estabelecido para executar tudo isso ali em Moabe. São 3 anos, e o texto diz nem um dia a mais. Então, a profecia sendo entregue, eles poderiam olhar para tudo aquilo e perceber a exatidão daquilo que Deus estava anunciando. O que certamente deveria levar as pessoas a pensar de maneira muito séria sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus levava por meio dos seus profetas, e que está registrado até hoje para o nosso benefício. E juntamente com esse tempo, Deus anuncia que alguns poucos seriam preservados. Você vê aqui a misericórdia de Deus. Ele iria preservar, não é um juízo de aniquilar, como ele anunciou para os babilônios, não é como outros povos. Ele trata aqui de uma maneira que uns poucos, né, um remanescente, alguns seriam preservados. Eu até imagino que esses poucos tenham sido os que foram se refugiar em Jerusalém. O texto não fala isso, é só um pensamento meu. A gente não pode ir muito longe em relação a isso. O fato é que os moabitas, aqui eles aparecem como qualquer incrédulo. E é assim que nós precisamos entender esse texto. Os moabitas, que estão sendo julgados aqui, vão passar por tudo isso, são como outros incrédulos, resistentes àquilo que Deus oferece, resistentes à revelação de Deus, resistentes à graça, à misericórdia de Deus, porque seus corações estão mantidos, estão duros no seu orgulho, no seu, na sua autoconfiança, na confiança da sua vida, da vida que esse mundo apresenta, e juntamente com isso a idolatria, idolatria que Deus, inclusive, diz que eles estavam cansados. O texto fala que eles estavam já, eles iriam se cansar de subir aqueles montes atrás dos seus deuses. Olha que situação! Cansados, cansados da sua própria idolatria, cansados, mas não no sentido de abandonar, é que eles se mantinham fazendo aquilo e, mesmo se cansando, mesmo tendo indo e voltando e não tendo nenhum resultado, eles continuavam indo, e Deus dizendo: olha, olha vocês aí cansados, mas apegados a essa escravidão em que vocês vivem. Assim é o incrédulo, é assim que o incrédulo vive, apegado a uma série de coisas, escravizado por essas coisas, e é isso que os mantém afastados de Deus. Aqui você pode colocar vários nomes, vários itens que mudam de época para época, de pessoa para pessoa, de nação para nação, mas basicamente a raiz de tudo é a mesma coisa. É a punição de Deus, é absolutamente justa. O juízo de Deus que vem para os incrédulos, o juízo de Deus que está prescrito para o final, ele vai acontecer. E por mais que Deus não esteja rindo naquele dia, não é um dia em que Deus diz: ah, muito, muito bem feito para vocês. Ele vai aplicar a sua justiça plenamente, sem apelação. Não existe qualquer recurso que possa ser interpelado ali, em qualquer instância, para falar aqui numa linguagem que eu não domino, né, que é a linguagem jurídica, mas a gente acaba se acostumando com esses termos que a própria Escritura, ela nos mostra essa justiça implacável e que é absolutamente reta da parte de Deus, e que os incrédulos terão sim que se e que se manter ali rebaixados, serão enviados para a punição eterna, e não há o que qualquer um possa fazer em relação a isso, porque eles se mantiveram nessa vida rebeldes em relação a Deus. Judá deveria olhar para essas coisas e levantar as mãos em gratidão por eles não estarem naquela situação, por eles receberem a dádiva da preservação. E interessante que, com essa preservação, eles poderiam pensar: bom, se isso está tudo está acontecendo e está previsto que os babilônios virão mais tarde, o que vamos fazer, né? Eles deveriam ser gratos por ter a revelação desde o início, né? O povo recebeu ali as tábuas da lei, recebeu a revelação por meio de Moisés, por meio dos profetas. Tudo isso, motivo de gratidão, ser preservado, motivo de gratidão, mas tudo isso devia levá-los também ao temor, temor a Deus, esse Deus que é absolutamente reto e justo. Embora isso não tire dele a compaixão, a tristeza, só que a Escritura diz: ele se compadece de quem ele quer. A gente não pode esquecer disso. O que vamos fazer com esse texto? Nós que não somos da tribo de Judá, não somos do reino de Judá, não vivemos naqueles dias, não estamos cercados de nações com aquele tipo de situação, mas tem coisas que Tem coisas que estão presentes nos nossos dias. Acredito que o texto nos mostra claramente que nós devemos repelir esses conceitos tão propagados no mundo que se baseiam no orgulho dos homens, essas coisas que os homens gostam de se orgulhar, que os povos gostam de se orgulhar, as instituições tanto gostam de se orgulhar, tanto se apegam a isso. Temos que ter muito cuidado e repelir esses conceitos que fazem com que as pessoas se apeguem a essas coisas e, paralelamente, é inevitável, isso as mantém longe de Deus. Não dá para ter o coração assim dividido da forma como muitos pensam. Ah, eu posso ser leal tanto à minha nação quanto a Deus, tanto à minha instituição quanto a Deus, tanto a isso ou aquilo quanto a Deus. Não, não dá não. A Escritura mostra que isso não é verdade e essas coisas costumam sim andar de mãos dadas com a idolatria, explícita ou não. A idolatria tem muitas faces. Temos que nos afastar dessas coisas. E claro, devemos ser gratos por conhecer a verdade, conhecer as Escrituras, por termos a iluminação que Deus nos dá através do seu Espírito, a capacidade de aplicar essas coisas ao nosso coração, à nossa vida. Isso é uma bênção. E saber, como nós sabemos, onde termina o orgulho dos povos. Nós sabemos onde tudo isso vai dar. Nós sabemos que tudo isso vai levar ao anticristo, que tudo isso vai levar ao ápice do orgulho dos homens em se autogovernarem. Vai ser um lema ali do anticristo. E claro, temos que ser gratos por sermos alvo da graça e da misericórdia de Deus, e como isso irá nos preservar de tantas coisas, claro, nessa vida, mas principalmente lá no futuro, quando o juízo de Deus se abater sobre os ímpios. Que Deus nos ajude nessas coisas. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.